ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, comigo Antônio Cláudio, vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação por aqui pelo 99124-8325 ou pelo 99204-2222. Você pode enviar a sua pergunta aí para os nossos convidados. O primeiro convidado de hoje, Jorge Batista Bento da Paz, o grande Jorginho, que volta ao programa depois de muito tempo. Tudo bem, Jorginho? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia aí a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha FM, de Guaxupé, Guaranese e toda a região aí. É um prazer muito grande estar de volta aqui, né? Acho que a última vez que eu vim aqui é quando eu ainda atuava como vereador, né? Faz muito tempo. O programa tem 8 anos, eu acredito que deve fazer mais ou menos uns 7, 8 anos que você esteve aqui no programa. Exatamente. Mas faz bastante tempo. Espero estar voltando sempre aí agora. Estamos aí, com certeza, novamente no Legislativo Guaxupeano, para explanar, né, para os ouvintes as nossas ideias, os projetos em favor aí da coletividade. Muitas novas ideias, ô Jorginho, volta com um novo fôlego, porque você ficou aí 4 anos, né, meio que distante da, não distante da política, porque não tem como ficar distante da política, mas pelo menos exercendo mandato. Fora dos holofotes, vamos dizer. Exercendo mandato realmente, né, a última eleição, né, municipal que eu disputei foi 2012 como vice do Barretinho. Sim. Né, que o Roberto Luciano era o prefeito de Guaxupé pelo PT, estava tentando a reeleição, o Jarbas pelo PSDB na sua primeira candidatura, né, com o Weber de vice, e eu e o Barreto, né, o Barreto prefeito e eu como vice, a gente perdeu aquela eleição por 1% e pouco, né? 400 e poucos votos, não foi? Foi 400 e poucos votos, e ali eu fui exercer, né, cargo no governo de Minas, né, e onde eu pude ajudar um pouco também o município, a questões aí da nossa região. Você ficou no IMA, né? No IMA, mas apesar de estar no IMA, a gente tinha um trabalho forte em todas as secretarias ali, por intermédio, né, do Aguinaldo, um amigo nosso que ficava na Secretaria de Governo, né, porque você estando no governo, independente do cargo, principalmente a gente que trabalha com política, né? Sempre aparecem demandas, né, das mais variadas. E o trânsito das ali diversas... é fácil também, né, cara? Então, para mim, ali foi uma faculdade, né? Apesar de ter formação aí na área do direito, gestão pública, eu tenho pós-graduação dentro da área também, direito público, ciências políticas, mas na prática mesmo foi muito boa essa experiência no executivo. Num órgão grande como o governo de Minas, na cidade administrativa, você vê como que funciona tudo ali no dia a dia, né? Foi um aprendizado muito grande, aprendi muito ali, espero que, e apesar de ter também, além disso, ter conseguido, né, algumas questões aí para cá, e a gente acredita que a experiência valeu demais e pode servir muito para o futuro. Aprendeu, né, como faz, com certeza, né? Como executa muitas coisas. Nos projetos, como que ele tramita dentro de uma secretaria. Mas também deve ter visto muita coisa errada, né? É difícil, né? Sim, a gente sempre vê, né? Principalmente muitas prefeituras que quer recurso, quer participar de algum programa, quando vê documentação tudo irregular, com pendências por irregularidades, acaba ficando de fora de programas, né, das secretarias, né, mas na política, infelizmente, coisa errada tem em todo lugar. Tem sempre, né, não tem jeito. Por isso que precisa-se sempre de uma maior eficiência, né, de quem comanda, né, tanto no executivo, quanto também os que legislam, né, a pessoa tem que ter um certo conhecimento, né, tem que ter um histórico, assim, que não esteja ligado a questões inidôneas, né, para poder exercer de uma forma mais eficiente, né, o seu trabalho. Jorginho, alguns anos atrás eu recebi aqui, você falou em projeto, eu lembrei agora o Dimas, ex-prefeito lá de Alterosa do PT, né, famoso no PT regional aqui, ele me falava aqui no programa que toda prefeitura deveria ter um escritório lá em Belo Horizonte para cuidar de projetos. Porque a maioria dos projetos que chegam em Belo Horizonte, em Brasília, chegam errados. É. Aí tem que voltar, fazer de novo. É mais a burocracia é grande. É, até a Associação Mineira dos Municípios, eu ficava ali no edifício Gerais, a Associação Mineira dos Municípios, ela tem uma sede dentro da cidade administrativa, ficava 2 andares acima de onde eu ficava. Que era recente, né? Mas foi uma parceria do governo de Minas, na época, com a Associação Mineira dos Municípios, para auxiliar os prefeitos nisso. Porque lá eles tinham um corpo, né, de assessores da associação, computadores à disposição, porque às vezes chega lá, o projeto é errado, já vai ali, já corrige ali mesmo, com o pessoal orientando, que bate exatamente nessa questão que você citou, que o Dimas citou, e isso é importante, né, porque a burocracia realmente é grande, então você tem que ter uma equipe qualificada, tem que fazer tudo certinho, porque o recurso tem. Recurso tem, mas tem que ter, saber, né? Saber como buscar esses recursos. Saber como buscar esses recursos. Ô Jorginho, falando de competência, essa Câmara Nova de Guaxupé, o que os guaxupeanos podem esperar dessa nova Câmara? Porque a Câmara que o Legislativo passado, infelizmente, ficou muito marcado, né? Negativamente. A esperança dessa nova legislatura em Guaxupé é grande. Vocês vão realmente representar, fazer o que esse povo espera? Eu acredito que sim, eu conheço, já conhecia todos, né, que foram eleitos aí, eu já conhecia, e a população de Guaxupé aprovou muito esse quadro da Câmara. Tem gente ligada à saúde, tem gente ligada ao esporte, né, tem gente ligada ao social, tem gente ligada à educação. A turma sabe da responsabilidade, da cobrança, que nem você falou, devido aos problemas que a última Câmara teve no aspecto jurídico, tudo, né? Tem processos em trâmite aí. Então a gente sentiu que a população, pelo menos uma boa parte dela, ela queria uma mudança, né? Pelo menos mudar a maioria dos vereadores. Foi o que aconteceu, né? Uma renovação, acho que de 13. 2 foram reeleitos. 11, né? 11 novos, né? 11 novos. Acho que aqui em Guaranés, a gente tá até conversando antes aqui, parece que foi... Teve uma renovação também. Também, mas de 11, 2 acabou sendo reeleitos, mas aí, né? Teve igual alguns lá. Que se candidataram a vice, não participaram. Ah, entendi. Então tem outros... Então, mas a gente fez, até nos reunimos antes da posse, né? Pra trocar uma ideia, pra ver quais comissões que cada um tinha mais afinidade, para falar das pretensões, das dificuldades, trocar um pouco de experiência. Então, uma Câmara harmônica. Né? Uma Câmara harmônica, unida. Pelo menos no começo, Jorge. Assim, muita gente diz que... Muita gente não, eu vi isso em algum lugar e eu acho que faz sentido. Que é um pouco parecido com o Big Brother, né? Que no comecinho tá tudo... Tudo é paz e amor. Paz e amor. Tá, a hora que começa o primeiro paredão, né? Que tem que indicar alguém, já começa, tem um atrito e tal. Isso é normal dentro da política, entendeu? Mas pela experiência que eu tive dos mandatos anteriores, né? Eu vejo que essa realmente ela tá mais unificada, né? Principalmente por causa disso. A responsabilidade que cada um sabe que tem. A cidade inteira tá de olho, acho que a região também. Para que não cometa, né, equívocos, né? E a gente que tem um pouco mais de experiência, que já passou pelo legislativo, tem alguma formação mais dentro, ligada à política, né? A gente também tem a obrigação aí de estar orientando, conversando, né, com o pessoal mais novo, né? Porque essa troca de experiência, né? Alguns lá, por exemplo, o Ari Cardoso já teve vários mandatos, voltou para casa, né? O João Fernando é um vereador reeleito, né? Então, acho que a Luzia já foi presidente, né? Tem vários mandatos, então a gente tem a obrigação aí de tomar frente de algumas questões, né? De auxiliar os demais e procurar também entrar em projetos em parceria, não tanto individualista. Tem projeto que a gente realmente quer entrar sozinho, ou porque na hora de protocolar não tinha nenhum parceiro ali na hora, tudo, mas determinados projetos que você, independente da ideia principal ser sua, você coletar a assinatura, né, dos demais para ficar como coautores, além de dar mais força pro projeto para ele ser aprovado, você ajuda esses mais novos, né? É, a interagir melhor, a ver como que funciona o processo legislativo, né? Até eles adquirirem toda a experiência necessária e começar a fazer os seus projetos, né? Sozinhos e tal. Então agora no começo a gente tem essa obrigação. Quando você assumiu o seu primeiro mandato, teve alguém que deu essa orientação para você ou não? Sim, o próprio Nico, né, que já tinha mandato. O Wilson Avelino, que tinha sido presidente da Câmara por várias vezes. O que foi presidente na época, o José Gonçalves, né, também, sempre possível, né, orientava a gente. Aquela Câmara ali, eu tenho muita saudade, principalmente do professor Elias José, que eu acho que foi o melhor vereador que eu trabalhei junto, né, em todos os mandatos. Né. É, tem vários que eu gosto muito. Mas ele, porque ele era da situação, ele era PSDB na época, né? E tinha questões que ele não tava nem aí com a pressão do executivo. Ele tinha opinião própria. Sim. Uma das questões, eu lembro, foi a minha entrada. Ele era diretor, foi diretor várias vezes no ginásio, né? E teve alguns atritos que vieram com uma conversa de inconstitucionalidade, da questão da minha entrada e tal, e ele bateu de frente. E teve outras situações também que tava ali muito dividido, né, que sempre teve essa questão de que os que são eleitos do lado da situação, né, tem tá mais amarrado ali, não podendo contrariar o executivo. São questões pontuais que tem determinadas situações que acaba tendo os que têm postura independente, mas o Elias, né, era o que era mais independente. Ele era realmente independente. Realmente independente e tal, e eu admirava muito essa postura dele, né, pela experiência de vida dele tudo, e tanto que eu acho que ele foi um ótimo vereador, e na reeleição, falou, mas o senhor não vai para reeleição, não viu o nome do senhor, não gostei muito da política, não. Prefiro ficar na parte educacional, na parte bastante, literária. Né? Eu gosto, eu tinha, a campanha do Collor foi em 89, comitê dele, eu lembro do comitê dele aqui em Guaranésia, eu tinha 6, 7 anos, o comitê do Collor aqui em Guaranésia era do lado da Igreja Matriz, ali, você já estava envolvido? Eu lembro que a coordenação de Guaxupé era a coordenação daqui, o comitê em Guaxupé era no começo ali do Tabuão, eu morava ali próximo. Não tinha noção nenhuma, uma criança de 6, 7 anos, mas que eu ficava vendo aquela papelada, aquela barulheira, né? E eu gostava de ficar ali no meio, quando os caras, vai carimbando aí, vai distribuir esses adesivos, sai pregando adesivo do Collor no carro dos outros sem pedir. Nem sabia quem era. Então aquela coisa me empolgou, né? Então toda eleição eu sempre procurava algum candidato para ajudar, eu moleque, tudo e tal, até inteirar 18 anos e poder fazer a minha campanha, que graças a Deus... Foi o vereador mais jovem do Brasil na época. Sim, né, e assim, tem coisas que a gente... Eleição para deputado, você participou de duas, né, Jorge? Duas? Eu participei de quatro. Quatro para deputado? Assim, ó, eu ganhei a primeira de vereador em 2000, que eu tinha, na época, andado com 18 e tal. Aí depois eu saí em 2002, a primeira de deputado. 2004 eu fui reeleito em Guaxupé, que é a maior votação da história de Guaxupé, região, né? Que eu lembro que a primeira eu tinha 270, a segunda eu já tinha 1742. Aí depois de 2006 eu vim deputado de novo, foi a que eu passei mais perto de ter uma vaga na Assembleia, que eu fiquei de terceiro suplente. Aí veio até aquele negócio de fidelidade partidária, tinha um deputado que tinha mudado de partido e os dois suplentes à minha frente. Então eu quase assumi ali por essa questão da fidelidade partidária, mas o processo acabou demorando muito, quando eu já chegou a outra eleição. 2008, né, que foi quando o Roberto foi eleito em Guaxupé, eu fui reeleito de novo, mais votado. 2010... Até tive mais votos para deputado do que em 2006, mas não foi o suficiente na coligação que eu tava. 2012, vice do Barreto. 2014, né, eu vi novamente uma de deputado. E 2016, novamente, vereador. 2018, deputado de novo? Não sei, vamos avaliar aí. Eu gosto de eleição, viu? Pra você ver, não acaba atrapalhando o seu mandato como vereador? Acredito que não, porque a questão, essas eleições que disputa como deputado, olha a força que tem um deputado. O vereador, ele é um membro do legislativo numa das 853 cidades mineiras. O deputado estadual, ele é um legislador para os 853 municípios. A força que ele tem nas secretarias, as leis que eles fazem nos projetos têm vigência em todo o estado, as emendas parlamentares que têm direito. Então, acho que quando é para... Muita gente falou assim, você deixou lá Guaxupé, nesses termos, né? E foi para Belo Horizonte. Não, não foi bem assim, né? É igual quando um secretário, né? Por exemplo, o Cássio Soares, ele era deputado estadual, assumiu secretaria. Carlos Merlis era federal, assumiu secretaria, né? Então, quando você se licencia, né, de um cargo para poder exercer outro no executivo maior, que você vai conseguir ajudar mais gente, adquirir, né, mais programas e tudo para poder beneficiar a coletividade, isso tem que ser levado em consideração. E foi o que eu fiz. Independente de estar lá, eu sempre, nos finais de semana, estava aqui em Guaxupé, conversando com o pessoal. Mas para você, se você almeja, eu não sei se de repente deseja sair como candidato a deputado em 2018, como é que fica o seu mandato como vereador até lá? Porque você vai precisar do apoio de todo mundo. Sim. Né? Não fica um mandato meio que... Vamos aqui não, um pouquinho a situação, um pouquinho... Não, não, não, isso não. Porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte... não adianta querer agradar todo mundo. Não tem isso na política. Entendeu? Ou é 8 ou é 80. Você querer agradar todo mundo. Chega na hora, cada partido, vem os deputados que é ligado ao partido, ao grupo político, cada um já é ligado a uns 2, 3, né? Não tem consenso. Nunca teve. Todas essas candidaturas minhas, nunca teve consenso lá dos grupos políticos. Falar, vamos votar num que está aqui. É do município, é da micro-região, que o colégio eleitoral é grande, todo mundo unido, está na coligação que precisa de menos voto, elege. A conversa sempre tem, principalmente na hora da municipal. Ah, larga a mão de querer ir na majoritária, coliga com a gente, daqui 2 anos tem eleição deputada, aí a gente junto, tá? Sempre vem a nós, né? Nunca o vosso reino. Então isso é normal. Eu acho assim, se tendo a pretensão, né, de disputar uma eleição maior, aí você tem que ser mais eficiente do que você tem planejado, para mostrar que tem capacidade, que consegue, né, corresponder na atuação parlamentar, para ser um representante numa esfera maior. Essa questão eu acho que é um pouco cedo, eu não descarto, entendeu? Mas é uma questão que eu tenho que conversar principalmente com o presidente do meu partido, o Zé Silva, do Solidariedade, que a gente deve até reunir aí nas próximas semanas, porque precisa de ver, vai coligar? Tem chapa? Tem algum deputado com mandato que já está para vir no partido? Então é todo um estudo. O partido vai ajudar em alguma coisa? Porque as minhas eleições, elas todas foram custeadas por mim, na raça. Campanha simples. Você pega uma campanha dos que foram eleitos, você olha a prestação de contas na internet, está lá 2 milhões de real, 3 milhões de reais. Eu jamais, não passa nem perto de ter um orçamento desse, entendeu? Porque eu fui office boy, né? Eu formei agora em direito, né? Então eu tenho uma vida, meus pais é dona de casa e um encanador, eletricista aposentado. Sou de família simples, entendeu? Não tem patrimônio, né? E você embarcar numa dessa, foi tudo na raça. Às vezes a gente consegue uma parceria com algum deputado, federal no caso, né? Porque aí tá as meninas lá, 10 meninas para trabalhar ali. Ele ajuda um pouco, eu ajudo um pouco, já faz a campanha junto, né? Lógico, um deputado que você tem afinidade, que esteja, né, com um planejamento igual. Ele vai pegar o carro de som, coloca a música de um, coloca a música do outro. Tem como pra você minimizar isso, um pouco, né, essa questão. Mas se você não tiver, né, recurso, né, para poder trabalhar pelo menos umas 40 cidades. E depende muito do Jarbinhas também, questão do Jarbinhas, porque muito se fala que o Jarbinhas deve ir também para candidato a deputado, né? Eu ouço falar isso, né, mas eu não me preocupo com isso. Se ele tem pretensão, também acho que ele deve correr atrás, né, do ideal dele, tudo. Igual eu sempre corri, né, que nem eu falei aqui, a primeira que eu disputei foi em 2002. E não é porque, né, eu não obtive êxito, apesar de ter passado perto nas anteriores, que eu vou abandonar essa pretensão. Pode ser 2018? Pode ser. Mas pode ser 2022 e tal. Graças a Deus, uma coisa eu tenho. Perseverança, coragem E graças a Deus eu não sou tão velho assim, né? Tem muito pra queimar ainda. É, tem muito pra queimar, então. Felipe Laudade tá te mandando um abraço, vereador aqui de Guaranés. Abraço aí o amigo Jorge Bento. Grande abraço pro Felipe também. Eu lembro que na eleição de 2006, né, que é a que eu falei que eu passei mais perto, ele me ajudou aqui em, em Guaranésia, né? E, salvo engano, eu fui majoritário aqui em 2006, é, né? Sim. E ele ajudou. Na época, o Gordo também, né, a gente estudava junto. Ele me ajudou também. Acho que em todas as eleições que você participou como deputado, você sempre esteve ali entre o primeiro e segundo aqui em Guaranésia, né? Ou foi o mais votado ou foi o segundo mais votado. É, sempre tive próximo aí. Acho que só essa última de 2014 que não. Que essa última eu tentei fazer um trabalho, como eu estava no órgão do IMA, eu tentei fazer uma coisa mais abrangente com os próprios servidores do IMA e tal, e fiz um trabalho mais fraco, né, aqui na região. Mas a estratégia não funcionou muito bem, não. Devia ter batido mais a tecla aqui. Jorge, vou fazer um intervalo comercial, depois a gente volta falando sobre o vereador Jorge Bento nessa nova legislatura. Quero saber sobre esse discurso do Danilo, né, presidente da Câmara. Ele fez um discurso pesado lá. Quero saber sua opinião sobre isso. A gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, hoje recebendo aqui o Jorginho Bento, vereador da cidade de Guaxupé. Jorginho, logo no começo do ano aí, né, o Danilo Martins fez um discurso muito, muito forte na Câmara, na tribuna da Câmara lá de Guaxupé, fazendo até algumas, como um desabafo, né, desabafo realmente, reclamando muito da legislatura anterior. Tava certo ele, no desabafo dele? Então, o Danilo, ele usou a tribuna para defender reestabelecer uma questão da estrutura da Câmara, sim, né? O que foi deliberado lá é que, no caso, tiraram o assessor de comunicação, o assessor pessoal da presidência, e mexeram também, cada vereador tinha direito a um assessor. Tiraram tudo isso. Em consenso, antes da reunião, nós preferimos não deliberar sobre a questão de assessor de vereador, principalmente porque teve um corte grande no orçamento da Câmara, foi cortado em um terço do que estava previsto. O orçamento da Câmara voltou ao patamar como se fosse em 2012, né? Então, até por essa questão, a gente preferiu não deliberar sobre essa questão de assessor de vereador, mas deliberou, restabeleceu os cargos da mesa, pelo menos para não inviabilizar, né, os trabalhos legislativos. Então, foram algumas medidas que no final do mandato a outra Câmara adotou, né? E que a gente está aí nesse início, né, restabelecendo na medida do possível, né? E o Danilo, para fazer essa defesa, ele fez a defesa de uma forma mais incisiva, sim, tal. Sim. Então, é a postura de cada um, né? Você concorda com a... Eu concordo que na questão... que não deveria ter feito essas alterações em final de mandato. Inclusive, eu elaborei, que nem eu falei, quero pegar assinatura de outros vereadores, restabelecendo uma proposta de emenda ali orgânica do município, né, que chama... É uma medida de responsabilidade administrativa. O que ela diz? Que nos 180 dias que faltam para terminar um mandato, não se pode mexer na estrutura em questões que impactam administrativamente tanto no executivo quanto no legislativo, e que o orçamento a ser aprovado nunca pode ser inferior ao do ano anterior, exceto se o orçamento do município caiu bruscamente por causa da questão do fundo de participação. Se teve uma queda brusca do orçamento geral, né, devido a alguma questão, aí dentro desse percentual, ó, reduziu 20% do orçamento do município. Aí tudo ok, o legislativo, o orçamento dele também reduzir. Mas assim, sem nada previsto disso, ele com uma projeção dentro do índice inflacionário, ter uma medida brusca dessa, entendeu? Então, uma medida jurídica para assegurar aí para os próximos mandatos futuros, que quando a gente faz uma lei, não é pro presente, é pro futuro, vai ter vigência por 20, 30, 40, 50 anos até ela ser renovada, né, ou revogada, né, e os vereadores gostaram desta ideia, né, então nós vamos propor. Então é o que eu falo, eu só não teria sido tão incisivo igual ele foi, né, porque eu acho assim, vão virar folha, né, passado, a legislatura passada, teve os problemas, teve adotou algumas medidas que a gente não achou coerente, mas eles acharam que era, né? E a gente tem tudo como restabelecer, seja judicialmente ou administrativamente. Eu acho que partir pro confronto assim, eu não partiria, né? Então, eu acho que ele foi mais um desabafo mesmo, né? Eu entendo aí a questão dele e vamos procurar aí fazer diferença, né? Fazer história aí no Legislativo Gospiano. Principalmente apresentando os projetos, cobrando, votando contra. Chegou lá um aumento de taxa, criação de uma nova taxa, vota contra, sem medo. Ali você tem que agradar, é a população que tá, que confiou em você, que tem expectativa. Não tem que agradar prefeito, secretário, né? Partido político, né? O cara tem que ter consciência ali. Toda vez que ele for votar, por isso que falam muito assim, ó, tem vereador que não tem que ter um ensino médio, uma faculdade para poder exercer. Eu já vi muito vereador que com curso superior, com mestrado, que na hora de votar, votou para prejudicar a população mais carente. E vereador que não tem estudo, apesar de não ter tanto estudo, tem a consciência humana, né, o coração, e votou a favor da população. No caso, contra a criação de taxa. Sim. Então, isso é importante. Né? Então, trabalhar sem medo de desagradar A ou B, e conforme a consciência, pensando sempre naqueles que depositaram a confiança em você, porque depois de 4 anos tem eleição de novo. Tá, mas o pessoal de Guaxupé, eu ouço muito o pessoal de Guaxupé no meu programa durante a semana, o pessoal fala, o Jorginho vai ser o líder da oposição, o Jorginho é 100% oposição, o que o Jarbinhas mandar lá pra Câmara, o Jorginho vai contra. Não tem nada disso, você vai ser meio que o Elias José, totalmente independente. Eu sou oposição, entendeu? Mas a gente tem que ser uma oposição construtiva, responsável. Por exemplo, na primeira sessão teve lá o pessoal que ganha menos, um salário mínimo, servidores da prefeitura, esse cara de fora de um reajuste que foi votado no final do ano passado pela outra Câmara. O prefeito mandou em regime de urgência. 100% oposição, se for levar ao pé da letra, sabe? Não sou contra, não quero saber o que é o projeto. Tá errado. Claro. Né? Então foi um projeto, foi uma correção para eles terem esse direito também, temos que aprovar, óbvio. Então tudo que é em benefício da coletividade, né, com certeza a gente aprova, a gente não é irresponsável nesse ponto. Mas quando usa-se assim a expressão 100% oposição, é no sentido assim, ó, não adianta querer vir, vem pro nosso lado e tal, questão de até de filiação partidária, de compor e tal. Não, eu sou oposição, não tem. Né? Eu sempre fui, né? E sempre você. Porque é o que nem eu falei para você, é 8 ou 80. Agora, nas questões dos projetos, é aquilo. É interessante pro município. Eu vou aprovar. Tem pontos que eu não concordo, eu vou fazer emenda. Né? E da mesma forma, os projetos que eu apresento, eles também vão, muitas vezes, vão ser contra, né? Por motivo A ou B. Então faz parte da política. Mas o mais importante, independente disso, é ter o respeito mútuo, né? Não ter ofensas, né? Divergências de ideias, tudo bem. É saudável, mas ofensas, né? Essas coisas, aí não, né? Isso aí não é do meu feitio, a educação que meus pais me deram não é essa. Sempre há discordância de ideias, né? Em cima de determinados temas, mas sempre tendo o respeito mútuo, a cordialidade, sem apelar, né? Então eu não digo assim que eu sou um líder de oposição, cada um é líder de si próprio lá dentro, né? Cada um vota com a sua consciência, tudo, né? Mas é o que eu falo, tudo que eu puder, que eu ver que tá errado, que eu poder levar até o Ministério Público, né? Que eu poder fazer uma crítica em plenário, seja construtiva, ou porque tá errando mesmo, né? E tal, eu vou fazer. O pessoal conhece a postura do Jorginho, né? Desde lá com 18 anos. E não é agora que eu vou mudar. Eu acho que eu venho agregar mais, porque agora eu venho com uma boa bagagem, experiência no executivo, no legislativo. Já fui presidente da Câmara, tenho uma formação legal aí dentro da área, Então eu acho que eu venho a contribuir muito mais do que lá atrás, porque eu não tinha tanta essa experiência, né? E como é que vai ser essa contribuição do Jorginho vereador a partir de agora? O que, que você vai estar propondo para mudar? Até a questão de melhorar a imagem mesmo da Câmara. Como é que vem esse Jorginho versão 2017? Com eficiência, eficiência. Tem que apresentar projetos, mas projetos de interesse da coletividade. Por exemplo, eu tenho três lá que eu já protocolei esses dias. Um deles é as enchentes que está tendo lá. Né? Tem alguns pontos em Guaxupé que sempre que chove em excesso, invade loja, comércio, residência. Aí eu apresentei um projeto que as áreas comprovadamente alagadas, isenção do IPTU. A pessoa faz um requerimento junto à prefeitura, a prefeitura vai analisar com base em foto, tudo, visita que fez ao local, porque não é justo se o poder público ele não está dando conta, né, de dar segurança para a pessoa para não alagar, por que vai cobrar o IPTU? Então é uma ideia que eu tive, protocolei lá. Outra coisa, está tendo muito aumento do IPTU lá em Guaxupé, majoração, com base em imagens de satélite. Quando eu fiquei vendo isso, muita gente reclamando, parece que até tem conversa de lugar que tinha galinheiro, né, ou casa de cachorro, constou como área construída. O pessoal põe uma telha lá para pôr o carro na garagem e tal. Já virou um puxadinho. Então eu falei, mas peraí, tem legislação municipal regulamentando isso, autorizando? Não tem, eu não achei. Eu olhei, analisei bastante, vi toda a legislação, não tem. Em Belo Horizonte tem algo parecido, mas tem lei regulamentando. E além de regulamentar, autorizando fazer por imagem de satélite, depois que o funcionário da prefeitura vai lá e faz a vistoria no local, entrando no local e vendo, para depois emitir cobrança, notificação. Certo. Então o que acontece? Em Guaxupé não, eles viram pelo satélite e já está indo notificação. Então eu entrei com um projeto de lei lá proibindo que se faça a cobrança com base na questão de satélite, sem o funcionário ter ido lá antes para poder apurar se realmente... Para averiguar se realmente para não acontecer, uma área construída, e que não seja, como eu falei, casinha de cachorro, galinheiro e tal, né, para depois poder emitir a notificação. Porque da forma que está sendo feito em Guaxupé, no meu ponto de vista, está errado. E o projeto de lei prevê até a devolução dos valores pagos aí nessa majoração aos contribuintes, ou deixar em crédito para os impostos, né, municipais futuros. Futuros. Então é uma polêmicazinha aí que vai ter, mas a gente está defendendo o interesse da população. Né? Porque se ninguém fala nada, vai passando batido, vai cobrando, o ano que vem cobra mais. Então precisa haver uma regulamentação. O terceiro projeto que eu apresentei é a questão da meia consulta, fala-se muito meia consulta, seria convênio das clínicas médicas com a Secretaria de Saúde, e eles terem uma isenção nos impostos municipais, IPTU, ISS, uma cota por mês. Tem pessoas que não podem pagar os R$300 uma consulta. Aí eles falam muito negócio de ir lá e bater um carimbo. Tem que ter uma regulamentação disso, né, para ter um desconto. Isso desafoga, né? Às vezes a prefeitura, a determinada especialidade, está difícil. Né, é muita gente. Tá difícil de bater o carinho. Tá difícil de ter uma consulta por lá, né, sem pagar nada. Mas às vezes a pessoa ela tem mais urgência, ela não quer esperar, aí ela vai numa clínica particular. E o médico lá, a clínica sendo conveniado com a prefeitura, fala, vai lá, ele é conveniado, traz o comprovante da que marcou a hora, tudo, aí dá um desconto. Pode ser um desconto de 20%, 30%, na lei fala até 50%. Então, a questão que é uma dinâmica nos municípios todos, acho que em Guaranésia, que tem os mesmos problemas. Que eu acho que tendo essa lei municipal, ela sendo bem cuidada entre a Secretaria de Saúde e as clínicas, é interesse dos médicos também, né? E os demais vereadores? Estão apoiando essas ideias aí? Esse projeto, esses três projetos, eu protocolei esses dias, eu estou falando até em primeira mão aqui. Nem eles têm conhecimento. A isenção do IPTU, eu tinha conhecimento. A isenção do IPTU, eu postei alguma coisa no Facebook. Agora os outros dois não. E acho que nem todos os vereadores lá têm Facebook, acho que não chegou a ver. Porque nós estamos no recesso parlamentar, agora vota só as urgências. Eu vou pegar a assinatura dos vereadores também, a gente criar a comissão de defesa dos direitos do consumidor da Câmara, porque a gente vê muito abuso, seja de bancos, agentes bancários e tal, muito problema. Na área de comércio, da relação consumidor e empresarial. O PROCON, ele tem as deliberações dele, Mas a ACOM, por exemplo, ele não tem o poder de criação de lei, de fiscalizar determinadas questões que a gente pode estar regulamentando por legislação municipal, né? Enfim, uma comissão específica para isso, para trabalhar em parceria mesmo com o PROCON. Ideia, graças a Deus, a gente tem bastante. Ao longo aí desses 4 anos, a gente vai, na medida do possível, apresentando. Às vezes a gente vê uma ideia muito interessante de um outro município. A gente tem que ir lá procurar saber, né, e trazer essas boas ideias, adaptá-las à realidade do município da gente e apresentar. Essa parte assim de técnica legislativa, processo legislativo, eu gosto muito, entendeu? Aquela ideia que você teve uma vez lá do vereador receber por produtividade. Olha, receber com base na eficiência. Eu não sei se os atuais vereadores, né, não debati isso com eles ainda, mas é uma questão a se conversar. É. Porque tem muita empresa, tal, o servidor, né, o funcionário ganha se ele atinge a meta. A ideia que eu tive na época foi elogiado até lá no SBT do Ratinho e tal, né, repercutiu, vereadores do Brasil inteiro começou a ligar na Câmara de Goiás pedindo cópia do projeto. Mas infelizmente na época lá teve o meu voto e mais um. Né? Mas a ideia era essa: conforme você apresenta os projetos, participa de audiências públicas, manda os ofícios com pedidos de providência e tal. Eu lembro que eu tirei fora negócio de nome de rua e indicação de título. Isso não valia ponto nenhum. Mas o restante tudo tinha pontuação. Atingiu a pontuação, foi eficiente, recebe subsídio. Não atingiu a pontuação, ficava sem receber. Na época falaram que era inconstitucional, mandaram o projeto para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal lá do Rio de Janeiro, que dá assessoria para o Brasil inteiro. O IBAN deu que era constitucional com base no princípio da eficiência. Vou precisar desse projeto. Ó, a Luzinete quer saber o seguinte aqui: sou de Guaxupé e, como o Jorginho é o nosso vereador, eu quero fazer uma pergunta. Se podemos contar com a competência dele para nos ajudar com o prefeito para que sejam entregues os nossos terrenos, que já estamos pagando exatos 2 anos. O pessoal que foi sorteado fica sem saber de nada, pagando aluguel de casa e pagando terreno. E o pior, sem nenhuma esperança de construir por conta da completa falta de informação. Gostaria muito que ele nos ajudasse. Claro. Você pode falar. É Luzinete o nome dela. Quase boa tarde, né? Luzinete. Não só eu, como os demais vereadores, a gente tem obrigação aí de cobrar mesmo, né? Nesse caso, eu vou enviar um ofício ao executivo para questionar ele, ou até o próprio líder do prefeito na Câmara, nosso grande amigo Léo Moraes, né? Que eu tenho muito apreço, tudo, né? Ele está no papel de líder do executivo. É um questionamento que a gente pode levar até ele, para ele trazer para o plenário o porquê que está atrasando, né? E dependendo aí das justificativas que vir do executivo, é uma questão até de acionar o Ministério Público. Entendeu? Para resolver a situação. Pra resolver. Ela diz aqui depois: estamos perdendo a esperança, não vejo nenhuma máquina nem trabalhando no lugar. Não, vamos questionar sim. É que nem eu falei, o plano de governo aprovado pela população de Guaxupé na última eleição foi o do Jarbinhas. É um plano de governo extenso, prometeu muita coisa. É papel nosso da Câmara, do vereador, independente de ser oposição, situação ou independente, cobrar a execução desse plano de governo. A questão dos terrenos, casas populares, questão habitacional, tem páginas e páginas no plano de governo dele referente a essa questão. Então a gente tem que cobrar também, né, fiscalizar a execução disso. E contribuir também na medida possível, né? Claro. Tem coisas que a gente, com os contatos nossos com o deputado, botando determinadas questões dentro da Câmara, que a gente vai estar contribuindo para o plano de governo, né, sair do papel, que é o principal. A imprensa também tem um papel importante em cobrar isso também. Claro, e nós vamos levar essa questão para a Câmara lá para a gente ter um retorno do Executivo. Até anotei aqui para não esquecer. Beleza, muito obrigado, Jorginho, pela sua participação. Nosso tempo já está esgotado ali. O tempo voa, eu agradeço. Muito obrigado mais uma vez. E agora a gente vai se falar várias outras vezes durante esses 4 anos. Agradeço de coração aí a oportunidade, né? Espero sim voltar mais vezes. E a população também, logo eu vou estar abrindo um blog, um site, né, é um canal a mais para dar ideias, críticas, sugestões, igual a da Luzinete, né, vai ser importante. A gente vai estar divulgando aí nos próximos meses para ter mais participação popular no mandato da gente. Muito obrigado. Perfeito, boa tarde a você e a todos os ouvintes. Eu te agradeço. Intervalo comercial e voltamos já batendo papo com Érico Queiroz Júnior, diretor do Departamento de Obras aqui de Guaranésia. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você.